Jaque Son. Uau, viva! Ontem eu vi você em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei em sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilhar. Jackson. Poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar. O grande parceiro de Gogina, por aqui, viu? Vai, de Gogina! Um abraço, Guilherme! Com você. Vem o Jackson do Feriadão na Petit pra você que chega, seja bem-vindo! Nós estamos sempre a contar, nós estamos por ti, eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, tudo é a paixão de um mortal. Luxuoso no Feriadão, assim! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, é realizar, meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós todos sempre acordar. Grande parceiro Léo, nosso produtor, vai Léo e toda a galera com você, meu pai! Conquistar pra viver. Meu parceiro Dom tá com a ponta toda hoje, hein? Aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Com atenção, Patrick e William, dá um chega rapidinho aqui. De um mortal. Segura que o Jackson chegou! Agora, Jackson. Seja bem-vindo, Jackson. Ela transa o corpo porque gosta, seu sorriso é a resposta do prazer que a noite traz. Olhe, não veja o sofrimento no seu rosto, no seu jeito, faz amor. Primeiro de fazer o Thiago, você e a Jéssica, hein? Ela transa o corpo. Obrigado por estar mais uma vez com o Jackson. Gosta do prazer. Um abraço, meu amigo Guilherme. Traz. Olhe, não veja o sofrimento no seu rosto, no seu jeito, faz amor. Tão lindo faz. No meio da noite vazia saio procurando prazer. DJ Guilherme. Mistura de fantasia acaba quando encontro você. Princesa da noite, guerreira das ruas. Seu corpo é um açoite, eu taro na tua. Princesa da noite. Atenção, Patrick, na direção do evento. Patrick, dá um chega rapidinho aqui. Seu corpo é uma noite. Jackson na BG, feriadão, vai d'égua, d'égua. Sou meu parceiro Marmita, velha guarda, a gente com certeza tem um carinho muito grande por você. Falou, Marmita! Ele é a primeiríssima dama. Tá com a gente, viu? Vai, Nildão! O Nildo disse, Guilherme, hoje eu não tô nem aí, é minha vez hoje. Tá liberado, Nildo! E o Fábio na sua cola, você sabe. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da umidade. Vai, Bastidão! Estão abertos para nós. Libera uma água pro senhor, vem, Bastidão! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de troncamento. Uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. O Marcelinho é só hoje. Libera, libera pra mim. Só um pouquinho. Libera que eu tô aqui. Libera, libera pra mim. Libera que eu. Olha o Jardim. Faz assim, aplica. O que é que você quer ser? Tudo aqui, Bora Invadir, tá comigo, tá no CD ao vivo. Sim. Equipe Bora Invadir da Cidade Nova. O que é que você quer ser? Sendo que é tão bonita. E aí, Tom Produções? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo é quer mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão... E como estivo do bom bom lá de São Luís do Maranhão, viu? Galera de São Luís, tá comigo, comigo. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? No ar, mais um campeão de audiência. Jaque Solon. Dança! Luiz Vazeiro, futuro vereador de Ananindeua, Marmita e a primeira dama, Deisiane. Alô, Maurício Forte, o Carlão, Paulo, toda a equipe. Rádio pra dizer... O Paulo da equipe Vida tá comigo por aqui, viu? Sinto bom amar você. Fala Maurício Forte, o Carlão e toda essa galera com a gente. Aqui no Jackson, no APG. Do teu beijo. Quando lambuzou a minha boca de batom. Sintoniza a rádio agora. A rádio é Metropolitana FM de segunda a sexta, programa do Jaque, 4 às 5 da tarde, hein? Por favor, não vá embora. Ligue o rádio pra... E aí, Paulo Vida, equipe DC de Marituba, tá comigo? Radialista amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista amigo, fala pra ela, te estou louco de amor. Ele está de volta para fazer você dançar ao som das marcantes. Jackson. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá. Agora é o Tupinambá. Jackson. Será que vem dali? Pode ser o Rubi. Eu acho que é ele. Ou é o Jackson? Claro que é o Jaque. É Jackson. Ou é o JC? Zoando longe daqui. Quando é meio... Viu de fazer amigo lá, Nicotina? Ele é primeira dama por aqui, viu? Pela minha lateral direita, fala Nicotina. Do Vengão e o trovão azul. Tem o brasiliano e o Nova Dimensão. Tem o Furacão Negro e o Itamaraty. Rubro Negro e Impala. Tem também Top Som. Grande parceiro Beijinho, homem do carro, som, homem das mídias. Alô, Beijinho, Bandoja. DJ Fábio, cadê você? Jackson. Quando é madrugada, ouço um som legal. Acho que vem de lá. É o Tupinambá. Será que vem dali? Pode ser o Rubi. Ou é o Jackson tocando por aí. Ou é o JC zoando longe daqui. Quero ter seu olhar e só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar, o amor sem fim. Grande amigo basculado, DJ Fábio Silva, tá comigo, alô Fábio. Tudo bem com o mesmo do Maranhão com a gente? DJ Léo, homem das produções e toda a sua rapaziada. As horas que passo sem você, penso que vão te perder. Mas se eu desprezo, me tortura. Minha equipe de São Luís do Maranhão, lá do conjunto Maiobão. Desse jeito. Fala, Patrick, pro Monte. Sem você, penso que vou te perder. Jackson. Você me deu desprezo, posso merecer. Olha que um dia mesmo desprezo voltará para você. Você me deu desprezo, posso merecer. Um dia mesmo desprezo voltará para você. Chiclete pra você mascar. Eu não sou joguinho pra você jogar. Eu não sou tapete pra você pisar. Sou de você pode trazer seu celular aqui, viu, gente? Pra gente abraçar com muito carinho cada um de vocês. Pra ficar no seu desastre ao vivo do Jack. Fábio, cadê você, Fábio? Fábio. Está com a gente, viu? Obrigado pelo carinho, pela receptividade com toda a equipe do Jack. Eu não sou ioiô pra ir e voltar. Eu não sou bolinha pra você chutar. Eu não sou chiclete pra você mascar. Eu não sou joguinho pra você jogar. Eu não sou tapete pra você... Vamos fazer uma coleta, viu, Fábio? Você tem um sentimento. Jaque Som. Ai, coração, também diga não. Ai, coração. Júnior alucinado da União do Jaque, já tá comigo. Ai, coração, também diga não. Ai, com vocês. Brega. Até quando ele dorme, ele sonha com pé. Toda minha equipe bora invadir a cidade nova, viu? Eles estão no CDzaço. Bora, Nicodina. Léo das Produções. DJ Fábio Silva. O Marmita e a Deziane. Patrick, Maria. Quem tá mais por aí, hein? Ele chama a atenção da galera. Ninguém nega que ele é o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. DJ Marcelinho. É o anormal do brega. Ele é o tarado do brega. Ele é o fome do brega. Ele só dança brega. É o anormal do brega. Botando a galera pra dançar. Jaque Som. Normal do brega. Feira dança com o Rubi. Na terça dá um show com nova dimensão. Na quarta ele dança contra o pão azul. Toda a família DC de Marituba. Novo fala, Paulo, Vida, Carlão, Maurício, forte. No sábado. sábado Vanguarda e o rubro negro, domingo ele dança com trendão, mas ele não se entrega ao anormal do brega. Ele é o tarado do brega, ele é o fome do brega, ele só dança brega, é o anormal do brega. Minha família desce de Marituba, grande Paulo, ouvido, Carlão, fala Maurício Forte, o David de Câmara, alô Mazinho! Só dança brega, é o anormal do brega. Esse é o novo Jackson. É DJ Guilherme. Se eu bebo todas é porque não tenho dinheiro. Meu melô do Tom. Sou patinho e não é da conta de ninguém. Te segura. Garçom, traz mais um copo. E é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja. Eu vou beber o dia inteiro. Atenção, Patrick, ou alguém da direção do evento com urgência aqui no som. Falou, Patrick! Chame, sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja. Velho Gotira, se dá pressão. Sou um profissional papudinho. Por isso que a rede não saiu. De carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja. Ronaldinho, o Museu, Bruninho Pop, Fala Guto, Micaele, a Beatriz, a primeira dama do Jay Léo Produções, todo mundo aqui do Jackson, muito bacana mesmo! Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Vem, garçom, traz mais um copo, que é aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro. Para comandar o show, ele, DJ Guilherme Jackson. A menina da janela fica sempre a me olhar. Jackson do Clube Abertim, Pai Dego mesmo. Eu quero falar desse feriadão. Eu preciso. Vai, Tom, libera o vale. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. E a menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Só gente, acabando aqui na Betinha Perdida, é o Caribe Show com o Búfalo do Marajó, viu? Só pra ela, toda a galera do Jack vai pro Caribe! Dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Segura que o Jackson chegou. Quer brincar assim comigo, meu bem? Por que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu só quero te amar. Parei de beber pra ficar com você. DJ Fábio Silva tá comigo, ele é patrão. Alô, Fábio! Ficar com você. É o Jack ao vivo na Betim. A gente diz, a gente vive tão feliz. Eu amo você. E aí, marmita? O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Porque Jackson. Parei de fumar pra ficar. Novo Jackson. Jackson. Agora ele está de volta. Não ligue meu bem para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Fazendo Gilberto, você, o neguinho, fala o Pica-Pau, o gigante, fala Peteleco, e a grande Elenzinha, bora gerente Laílson. Jackson. Jackson. Luxuoso Jackson. Saía toda noite procurando alguém pra dançar. Sabia que um dia sem querer me encontrar. Tudo bem que me bora invadir, tá comigo, comigo, comigo. Ouvindo lá de longe, me encantei. Com a música que vinha, delirei. E saí correndo pra dançar. Olha o bregão, vai nega, nega, nega. Prega, prega. Aperta a cinturinha. Jaque. E com jeito começa a girar. Brega, brega, vou marcar. Puxo moreno, encosto bem no peito e danço. Brega, brega, sem parar. Danço, balanço, passo sapateado. Dou uma requebradinha. Jackson na Betim tocando tudo que marcou sua vida. Vem curtir o embalo desse som. Vem que eu vou te mostrar. O meu, o seu, o nosso. Luxuoso Jackson. Luxuoso Jackson. Jackson. Eu vou te levar. Você vai curtir o som. Agora. Se apaixonar. O luxuoso. Com todas as sensações. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. Vem se ligar. Vem dançar só pra mim. É como um sonho eu e você aqui. Eu não vou resistir. A noite inteira eu vou. Olha só, gente, já está confirmadíssimo. Dia 9 de janeiro, festividade. Senhor Bonfim, 146 anos de tradição, e quem vai tocar é o Jackson, viu, gente? Lá em Colônia Amélia, no município de Turiaçu. Aliás, a festa vai rolar com o Búfalo do Marajó, é isso, Marcelinho? É o Búfalo! 9 de janeiro, na festividade do Senhor Bonfim, lá na Colônia Amélia, município de Turiaçu, Búfalo do Marajó, dia 9 de janeiro. Organização do Neguinho e Família, o apoio do grande Preto Cardoso, Fabrício, o Bibil da escola e o grande Adailson Cardoso. A noite inteira eu vou pedir, vem curtir o embalo desse som, vem que eu vou te mostrar. Simplesmente pra você dançar. Dance, dance sem parar. O brega da zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da zorra é muito fácil de cantar. Eu disse dance, dance sem parar. O brega da zorra é muito fácil de dançar. Cante, cante sem calar. O brega da zorra é muito fácil de cantar. Fala sério. Vamos falar sério. Jackson na apetite pra você assim. Esponja, lá do 40 Horas. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Do Brega da Zorra, a galera já é... O grande parceiro Carlão, ele que está pela primeira vez aqui no Jack, viu? Vai, Carlão, seja bem-vindo. Fique à vontade. Jackson. Toda minha equipe mora invadindo a cidade nova. Bora mesmo. Devagar, mas tá entrando. Mano. Acertou em cheio, Nicotina. Bora, garoto. Com a gente por aqui, viu? Essa rapaziada, sangue bom realmente. Vieram curtir o Cine, final de semana em Belém do Pará. E é claro que não poderiam deixar de estar aqui no Jack, viu? Galera do Maranhão, abração especial cada um de vocês. Desse amigo de vocês, Guilherme. Toda a equipe do Jack. Sem falar que ela é demais. Seguindo a sua sombra, onde você está? Não me conformo com a distância, vou te procurar. Apaixonado e muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Você é a luz que me ilumina, eu amo você. Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer. Nada vai mudar essa história, venha se entregar. É um Jack pra você assim. Vamos amar. Meu amor, sou louca por você. Sem você, não consigo viver. Meu amor, sou louca por você. Sem você, não consigo viver. Anda. Uma atrás da outra. Sucesso de realmente. De alguma forma você procura viajar nas batidas marcantes do Jackson. If you were in my heart, I'd surely not break you. Luxuoso Jackson. Beside me and my love would take you. DJ Guilherme, faz a festa. Forever protect you, I'll hide you. Forever and my love protect you. Fazendo máscara, você, Balão Caroso, o Léo e o Jajá por aqui. Silva, toda essa galera sangue bom realmente, viu? E aí, Léo? O homem das produções, ele e toda a sua equipe completa. Jackson. Peguei a minha arara, pintei arara de loura, arara ficou lourinha, minha arara virou loura, se a loura virou arara, se arara virou loura, minha arara se empolgou, minha arara que se cantora. Peguei a minha arara, pintei arara de loura, arara ficou lourinha, minha arara virou loura, se arara virou arara, minha arara virou loura, se arara virou arara, minha arara virou loura, se arara virou arara, minha arara virou loura, se arara virou arara, minha arara virou loura, se arara virou arara. Grande prazer, Ari, todo com o mesmo do bar do Ari, viu? Os irmãos Júnior e Elton. E o Júnior, assessor do Ari. Fora de mim, só me fez sofrer. Já tá bem, um motoqueiro, quero mais você. Já tem um motoqueiro, quero mais você. Eu me apaixonava, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Rapaziada de Colônia Amélia do Maranhão, viu? Preto Cardoso, Fabrício Cardoso, o Neguinho, vai virar! Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais. Viva como em cima do Maranhão, fique à vontade no Jackson, sejam bem-vindos! Não vou chorar jamais, se fora dá um tempo, me deixe em paz. Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais, se fora dá um tempo, me deixe em paz. Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais, se fora dá um tempo, me deixe em paz. Show do Jack e as marcantes. E aí, Nicotina? Jack, sou pra você. Vem, vem, vem pra balançar. O planeta tecno, o ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. DJ Fábio, Dieguinho, bora chegar! Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Vem, vem, vem pra balançar. E a festa é nossa e não pode parar. Vem, vem, vem pra balançar. No embalo desse som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar. E a festa é nossa e não pode parar. São doida, moleque. Parar, a galera se agita. Jackson na presença. A batida é tecno, DJ não para de tocar. E agora? Feriadão Pai d'Égua, segunda-feira, na ressaca do Zílio. E o Jackson liberando todas as marcantes na pedida. Bora invadir. Hoje você é a minha equipe, bora invadir da Cidade Nova. Arrasador, agora é quem vai tocar. Palmeirense faz o show pra galera agitar. É qualidade total que toca o seu coração. DJ Marquinho comanda, agitando o povão. Palmeirense é o som da sua paixão. Música. vocal que toca o seu coração. DJ Marquinho comanda, agitando o povão palmeirense. Jackson, na abertura pra você, viu? Nossos amigos de São Luís do Maranhão. Vem pra nossa festa, vem curtir. Lá do conjunto Maiobão, estão por aqui, viu? E faz você delirar. Vem pra nossa festa, vem curtir. Vamos, sou palmeirense. Vem pra nossa festa. Mais marcantes em todas as épocas. O luxuoso rola. Jackson. Sem mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Já fiz mil declarações e você sequer notou. Tento chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Nos meus sonhos sem querer, eu me vejo com você. Bora, sigla, Wilson! Eu já fiz de tudo, mas você não vê. Até já tentei me sua vida, você ouve no Jackson. Agora! Um dia você vai encontrar no meu olhar a mais forte emoção. Quando isso acontecer, vou delirar de paixão. Por isso meu coração não se cansa de esperar no momento final. Meu parceiro Nildão, MC Eventos, falou Nildo! Acabando aqui, a pedida é o Caribe Show, Búfalo! Estou aqui pra te dizer bye bye. Falta... A galera do Maranhão com certeza vai fazer essa turnê hoje, viu? Daqui direto pro Caribe! Já não dá mais pra ficar aqui sem o teu amor, sem os beijos teus, sem ter. Essa comitiva do Maranhão desde sexta-feira aí. Curtindo o Búfalo e Jaque! Só o que marcou a cena! É o Depósito Leão, viu? Organização Thiago Leão, ele tá comigo aqui no Jaque! Jaque Som! Fala, Thiago! Nosso amor, o que eu queria acabou, porque... Meu parceiro Jefferson, cadê você? Que não pensaste em mim, ver como eu estou sofrendo amor sem ter você. Não quero chorar. Los Bregas, sucesso. Deixa eu liberar essa aqui que é pai d'égua, meu fome. Thank you. Coutinho, a ele, a primeira dama, o Aquino Jackson, viu? Ele dá valor aos marcantes. A Ine Coutinho, chega mais, papai! Chega pra curtir, chega pra dançar. Jackson, Rubinha, nave mirim do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar. Com mini Rubinha, nave mirim do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini Rubi, o som que conquistou. O melhor som automotivo do Pará. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega, essa nave dá um show. É o mini Rubi, o som que conquistou. O melhor som automotivo do Pará. Tocando seu coração. É... Jackson. A nave mirim, DJ Arnaldo no comando. Toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave mirim, DJ Arnaldo no comando. Eu conheci um que fazia isso mesmo aí. Ele vinha chegando na manha, empurrando, empurrando e tirava o galho. Chegou a qualidade, Itibão. Do som que é campeão, Itibão. E onde ele chegar, Itibão. Agita a multidão, Jackson. Jackson. Chegou a Itibão e agora eu vou dançar com a melhor qualidade do estado do Pará. Se seu carro merece um som bem sensacional, vem agora pra Itibão, show de som fenomenal. 3, 2, 1. É na Apetit Jackson. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no Pop Dance vou estar. Pensando em breves, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. É sério, Guilherme, é o sucesso do Maranhão esse cara, hein? Tá aqui, ó. Fim de semana vou zoar, no papo pense e vou estar, dançando em breve, só passando. A tecnologia de pão tá chegando até você. Até você. Esse é o novo Jackson. É, Jackson. O luxuoso das marcantes. Ao vivo na Apetit. Pra minha equipe, bora invadir. Vocês pedem uma ordem, com certeza. Tocar assim, ó. Arrochando. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. E aí, meu vizinho? Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Atenção, Patrick. Vai, Patrick William. Não chega rápido aqui, papai. Papai. Ou alguém da festa. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui abriu a porta devagar. Mas deixei a luz entrar primeiro. Playilson, deixa rolar aí, viu? Todo meu passado iluminei. Jackson na pezinha! E entrei, e entrei. Meu retrato ainda na parede. Agora, DJ Guilherme. Meio amarelado pelo tempo. O grande parceiro Fábio Silva, nosso DJ e amigo particular. Léo, ele, a primeiríssima dama. E toda a sua equipe, Léo, o nosso produtor. Onde andei, não deu para ficar. E o Clailson com o senhor, homem. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Fala, Thiago, você é o grande Anderson. Vai, Birlene. Sem saber depois de... É o Thiago, é o Patrick Júnior. E havia alguém à minha espera. Luxuoso Jackson. Ele está de volta. Passos indecisos caminhei. Novo Jackson. E parei. Comitiva lá do Maranhão, viu? Desde sexta-feira, Fábio, curtindo Jackson e Búfalo, e ainda não acabou não, viu? Logo após aqui a Petit, eles vão pro Caribe Show. Será que o Fábio vai? Vai. Assim, quase fico louco. Me fez sofrer e chorar. E você pra lá, curtindo com outro. Eu perdi meu tempo demais, te amando demais e sendo sincero. Mas hoje vou te falar, tô com outra mulher e é ela que eu quero. Eu tô com ela, curtindo no Jackson. Jackson! Se é marcante, é Jackson. Tudo que marcou sua vida, você ouve no Jackson. Agora, Jackson. Alan Ross e DJ Júnior Vidal. Jackson. E aí, Jaguinho? Seja bem-vindo. DJ Fábio e DJ Dieguinho, o show começou e a gente não para. Agora, DJ Guilherme e DJ Marcelinho, tocando as melhores, coração dispara. A noite vai nos levar, vou aproveitar meu novo romance. Não quero mais te encontrar, vai atrapalhar, perdeu sua chance. Cê tá onde? Eu tô com ela, curtindo no Jackson. Jackson. Eu e ela no Jackson.